783, autorizado, direto com ficha. Conquista na proa, agradecido, ajuda 783. Voo 759, solicitado pelo sistema plan da 787. Está baseado, no 759. Risco é ponto ponto espera, tá que sei Oscar, o Papa Romeo Oscar Mike Yank. O altímetro no 019. Se a passarela do arredor das três, decolou. Passarela do 223, ponto acordar na decolagem, suba 100 instruções para o 180. 100 instruções para o 180, passarela do arredor das três, muito obrigado. Volo 759, chama agora Recife, frequência 925.1, alternado 128.35. Controle até 4743, capitão DNS. 753, completa final e chama 3, Salvador, 118.95. 1895, obrigado. 498 anos, totalizado o final do ILS X-Ray, desce para 2006, o ajuste 909, informe sobre o voto. Para avistar, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Repouso, nova data, 7. Papão Romeo, Oscar Mike Yank, alinha e mantém capturando 17. Está presente ali, ao redor das três. guarda, temos um Embraer Dana, por sinal, puxão zero. próxima tocha, Mercedes de Salvador, 118 decimal 95. 118 decimal 95, aproximadamente. Salvador, boa, é o azul 4981 no final e ele é frequente ao rodar. O azul 4981 traça a vista, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 11 nós. Vive, pouso, pistão no 0, passava em 2. Informe Golfo Papa Serra, Matheus Serra do Golfo Visual, o ajuste na 099. Informe ingressão no corredor Vera Cruz, ainda não recebe informação na radar 09. Mantenha também a frequência de coordenação 123-45. Negou que o papel, o controle desconhece o tráfego nesse corredor, mantém o visual na escuta da frequência de coordenação 123-45, a ingressar no corredor da Natuxa, onde se controla. Azul 4981, seu solo 50, direito 120, décimo 9. Direito 2123, coordenador com Recife, na frequência 126, décimo 0, alternado 128, décimo 8, tamo voo. 1106 na Natico Fiado, tem a frequência livre para observação, Papa Romeu Oscar Mike Alpha e controle de espaço para a no setor. Falta com atraso Eco Romeu, bom dia, sem identificação, só autorizado chegada da Mediona, deixa para o nível 050. Sul, Papa Serra, através de Vera Cruz, entre os corredores, informe no Paris, que está em direto no corredor Interlagos. O ajuste permanece constável, agora o ajuste é 1020. Sobre mais uma aproximação para Salvador, ajuste 1020. Alfa 4 Alfa Eco Romeo, está autorizado a final do ILS X-Ray, feita para 2003, ajuste 9020, informe estabilizado. Voltou para a terra, ingresso no colégio instalado, vou na prova da SEASA, aguardo em prancha de comunicações. Você está com o plano de voo para a Ilhéus, voo para a terra? Para o Sapaterra, está de volta para o campo. Para a Salvador, uma frequência 1-18-95, o Sapaterra. Alô, Papa Uniforme, Golf, Papa Serra. Manda uma Golf, Papa Serra, bom dia, altímetro no 020, reporte curta final no 7. Postar a curta final da 17, Golf, Papa Serra. Seria possível aceitar a foto revertida para prosseguir com o plano de regresso para Ilhéus? 312, começo da situação, deixa para o nível 090 na chegada da Mediana. Estará na curta final da 17, Golf, Papa Serra. 302, Papa Serra. Tango Novembro, Juliet Alfa, contato aberto através de Coral, até nível 075, marque agregou visual, ajuste só rodando 020, chame para descida. Novo Eco Romeu, confirma a intenção do 090 ou 97? 90 mesmo. 7. Passa atrás do Eco Romeu, reduza para aproximação, completa o sinal do ILS e chama o seu frequência 1-1-8-2-9-5. 1-8-9-5, está iniciando a missão, galera, Eco Romeu. Oi, Salvador, muito bom dia, passa atrás do Eco Romeu, estabilizado na 1-0. Brasil é com o meu, fazendo aproximação, reporte passando marcador externo, altímetro no 020. Estaremos externo com a 020, agora com o Salvador, curta final, Golf, Papa Serra. 1-7. Se é autorizado, só tem a mexida pistão no 7, o vento é 1-6-0 graus, 1-12-9-5. Autorizado, só que arremete, Golf, Papa Serra. Com uma informação de tráfego, aproximadamente 1 milha da cabeceira, 1-7 da pista auxiliar. Aguarde eixo da 1-0 livre para autorização de pouso. Aguardando para a próxima. Trânsito 312, deixa para 3.003. O ajuste 9020, está autorizado no final do dia eletrônico e forma estabilizada. Papa Bravo, Eco Romeo, vento é 150 graus, com 10 nós, com 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Salve, pouso 10, Bravo, Eco Romeo. Bravo, Eco Romeo, só confirma o pátio após o pouso? Acredito que o pátio 3, tá? 7. Tucano MC 819, chama agora controle Salvador novamente para começar 20 decimal 8, tamo bom. Camarada Salvador, 10 decimal 80, 120 decimal 80. Olha, tamo bom. Controle Léos, passa o uniforme do Golfo Papa Terra, decolado da 17. Uniforme Câmbio Golfo Papa Terra, submatura no 6, no Coro do Axé, tome no Coro da Barra. Avião 10, reportará no Coro da Barra. Quando possível, tome seu estimador de ingresso na terminal do Léos e pouso na Léos. Mais um minuto para o estimado do Golfo da Terra. Passando 90, Juliette Alfa, desça para 1.500 pés nos corredores, o ajuste na 020. Bom dia, chama a notificação dessa via preta para 4.006, o ajuste na 020. Sandro Yankee Romeo Bravo, proceda. Para a 02 do Golfo Papa Terra. Aqui está sendo informado em Golfo Papa Terra, mas tem ainda o número 6 no corredor, a chefe, informando no Fora da Barra e para a travessia da 02 dos Santos. 2, autorizado a reagir polar. Pistão no zero, vento no 40 graus, uma dúzia a nós. Área polar. De 2-0 e 7 bilhos com o oeste, mantendo no 6, a outra live é avançada. Chama 312, completa o final do procedimento, chama 3, Salvador, frequência 118, décima 900. É 3304, está autorizando o final do ILS X-Ray, desce para 2006, o ajuste no 020, informe estabilizado. Uma dúzia nós, 1-2 nós, o pouso autorizado, pista 1-0. Senhor de Salvador, gol no 372, bom dia. Gol no 372, bom dia, contato radar, suba para o número 370, via PUCA. Via PUCA 370, gol no 372. Bloqueado o pouso, 35, o voo só passou. Quanto para dar um zero? 7-9-6, mantém a posição no ponto de espera. Mantém o ponto de espera do... Quando ele ativou meu trago, o controle? Confirme essa posição? Qual é a posição que está passando agora? Qual é a posição do IAC 1 neutral? Temos dois tráfegos de tecido oposto, mantendo 1.500 pés. É o papador de 8.000 e o outro tráfego ainda não está em contato com esse controle. Está mantendo 1.500 pés no corredor 0.2. O tráfego adicional, passando o farol da barra, sentido 0 cruz, mantendo 1.010. Deixa livre para a coordenação, para a do IAC 1 neutral, e todo o voo. Salmo, o outro mais quente, prossiga. Mas que antes disso para o Fiat 6, com o ajuste no 020, informe através do espaço de pressão. Da frequência livre para a coordenação, informe que temos dois tráfegos na sua posição de 10 horas e 11 horas, mantendo 1.500 pés no sentido oposto, no sentido nordeste. Romeu, novembro, Juliette Alfa, controle. Então, ficamos um tráfego nessa posição de 1 para 2 horas, afastado 5 mil, sem comunicação com o controle, mantendo aparentemente 1.500 pés, no mesmo rumo. Mais acionado 2.000 no posição sul de Vera Cruz, mantendo 1.500 pés, mantendo para o controle. Estacione código 0153, mantenha 1.500 pés nos corredores, o ajuste em Salvador na 020, confirme sua procedência. Agora em Salvador, Ponte Azul, 2796, decolado na Ponte, sai da Ponte. Azul, 2796, contato radar, suba via Conde, para o nível 970. Via Conde, para o 970, Azul, 2796. Contato Romeu, essa mais fiel, questionador a 3, Salvador, frequência 1.18.95. Pelo lado oeste, forma tráfego sentido oposto, prosseguindo para Vera Cruz, a outra leva avançado, sua posição de lá, 11 horas e 3 milhas, mantendo 1.10. Tanque de pouso, após o tráfego autorizado a alinhar e manter cabeceira 1.0. Após a passagem, a linha mantendo 1.0, gol 1.0 para o fim. Altímetro 1020, reporte frota ponto para o cruzamento da final do 1.0. Pois bom dia, reportará. Novembro, Júlia Tchau. Segue posição de 12 horas, 3.5 milhas, mesmo rumo, mantendo 1.500 pés, Dragon Novembro 2, papá. Cruzamento na final do 1.0, após a língua efetuar a base pela direita, reporte na curta final para pouso no 7. Reportará a curta final da 1.0. Deve avançar do pouso na linha de ação. 4 para a direita, Foxtrot, só 121, decimal 9, bom dia. Decimal da parte do momento, da 3, vento é 160 graus, com uma dúzia nós, autorizado a decolar, pista no 01. Decolar então no 0, gol 1095. Acho que as condições de descer para o mundo, o pé voar, o da presente.